seja como for, você faz por merecer o meu dom. Me ajuda a tirar o cobertor, nunca é frio com você. É noite pra fazer calor. E eu fiz você dormir, te dá motivos pra escolher o teu lugar aqui. Insistir molhar o sonho que eu te dou de família. E eu prometo entregar um beijo no papel com gosto da cor do céu, sem chuva. Feliz, começo melhor.